Torres Salvador, uma boa noite, gol 1866, estabilizando no X-Ray. 1866, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é de 1,50 graus, uma dezena de nós, o altímetro no 0, no 5, livre o pouso na 10. Ok, livre pouso no 0, com no 0, 1,5, trem baixo, trabalho. Gol 1866, no solo aos 1,7, ao livrar à direita, chame o solo em 1,21, decimal 1, e tenha uma boa noite. 2,1, boa noite, no 866. Paulo Salvador, boa noite, 866, livrou. Paulo Salvador, 1,866. Poderia confirmar com o 266219? 1211, ok? 211, certo. Torres Salvador, boa noite. Eu vou 1099, próximo ao ponto 0190. 1099, boa noite. Autorizado alinhar e decolado a 10, vento de 170 graus com 8 nós. Livre alinhar e decolado a 10, voo 1099. Gol no 099, decolou 23, chame o controle em 119, decimal 8, tenha uma boa noite. 98, boa. Salvador Tower, good evening, go 971, hold short to my 010. Golo Niner 71, good evening. Clear to line up and take off from the runway 10. The wind is 160 degrees with 6 knots. Line up and take off, runway 10, go 5219, toda a rolagem do Gol ali, mantenha 1-0. Niner 71, clear to take off. The wind is 170 degrees with 5 knots. Rolling, go 1971. Niner 71, airborne at 35, call now departure control 119.8. Have a nice flight and a good night, sir. 19.8, thank you. Have a good day. Go on, 931. Trip 5219, o vento de 170 graus, 5 nós, viva a decolagem da 1-0. Viva a decolagem da 1-0, trip 5219. para Salvador, Gol 1168. O Gol 1168, boa noite, avistado. Guarde autorização para o pouso, vento de 170 graus, 5 nós. Aguardando. Uno 168, checando o trem, autorizado o pouso. Vento permanece 170 graus com 5 nós e o altímetro no 0 no 5. Passado travado, autorizado o pouso, pista 10, Gol 1168. Trip 5219, decolou os 36, controle em 1119, decimal 8, boa noite. 198, obrigado. Torre Salvador, boa noite. 6259 da Oceaneno, ponto de espera da 10, visual com Gol no final. Boa noite, 6259, após o pouso do Gol, a linha mantém 1-0. Obrigado, após o Gol, a linha mantém 1-0, 6259. Uno 168, no solo aos 39, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 1. Confiança, sequência? 121, decimal 1. 121, livrando, Gol 1168, obrigado. Fala, boa noite. Chame 6259, vento de 1,70 graus, meia dúzia de nós, livre a decolagem da 1-0. Iniciando a 1-0, 6259, obrigado. Ocean 6259, decolou os 41. Chame o controle em 1119.8. Tenha uma boa noite. 198, boa noite, um bom domingo. Obrigado, 6259. Correio Salvador, boa noite, até 3662, passou a correção, 1 milha dentro da serra, visual. Boa noite, 3662, avistado, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento de 170 graus, meia dúzia de nós, e o altímetro 1015. 10 no 5, agora vai estar travado, livre pouso, pista no 0, 3662. Torre Salvador, Oxa, 6310. 6310, boa noite. Complete a aproximação número 2 para o pouso em Salvador. É. A 3662, no solo aos 49, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9. Perdão, 121.1. Ok, direita 21.1, obrigado, boa noite. Puxa 6310, informa um vento de 1.60 graus, 4 nós. O altímetro no 0, no 5. Cheque o trem, autorizando o pouso na 10. Baixou e travou livre, pouso na 1.0. Chame a 310, no solo aos 51. Ao livrar à direita, chame o solo em 121.1 e tenha uma boa noite. 211, até acabou. Até já. Torre Salvador, boa noite, TAM 3858, passando a no baixão, travado. Boa noite, TAM 3858, informa o vento de 1.60 graus com 4 nós, o altímetro no 0 no 5, aguarde um minuto para autorização de pouso. Informativo aguardando, tá, 3258. Tá 3850, agora pista livre, autorizado o pouso na 10, permanece 1.60 graus, agora 5 nós. 1.60 graus, 5 nós, pouso, tá, 3258. 3858 no solo 54, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 1, e tenha uma boa noite. Ao livrar 211, até a volta, até 3858. Escolta.